deixe de brilhar e que as estrelas não dê a sua luz ou cobrir a terra pra chuva não regar. Tentar fugir de Deus pra ele não te encontrar. Como apagar Senhor, jamais ficam em vão. Então vou